beijinhos era dar mais do que os beijinhos que eu darei na sua boca. E dentro dos meus braços, os abraços vão de ser milhões. Que é pra acabar com esse negócio de você viver sem mim. Você viver assim, vamos deixar.